Ao final do século XIX, o Brasil vivia um bom momento econômico. As exportações de café estavam em alta e as primeiras indústrias funcionavam a pleno vapor. Com a proibição do tráfico de escravos, o preço deles subiu e tornou-se mais barato contratar o trabalho de imigrantes. Toda essa conjuntura favoreceu a campanha pelo fim da escravidão e culminou com a assinatura da Lei Áurea. Escutem só o que um jornal da época, O País, publicou em 14 de maio de 1888. Está extinta a escravidão no Brasil. Agora, coluna social. Sua Alteza, a Princesa Isabel, trajava um vestido de seda, cor de pérola, guarneado de rendas valencianas. A Princesa Imperial, em nome de Sua Majestade, o Imperador, assinou a lei, servindo-se de riquíssima e delicada pena de ouro. E com toda essa elegância, foi assinada a Lei Áurea, tornando os escravos cidadãos livres. Será que a abolição deu condições dignas de vida aos ex-escravos e seus descendentes? Acabaram as senzalas e surgiram as favelas. Sem ter o que comer, analfabetos, os ex-escravos tiveram que aceitar trabalho em troca de um salário de miséria, sem direito a nada, sendo maltratados pela polícia e discriminados em tudo pelas elites. Não tem preconceito no Brasil? Mas é claro que tem. Só que aqui o racismo é velado. Os negros recebem menos, são mais afetos ao desemprego e à informalidade. Isso é injusto. A gente tem que lutar por um país mais justo, um país mais igualitário, onde a questão da cor perca o sentido. Nós temos uma grande quantidade de jovens afrodescendentes sendo mortos de forma violenta. O tema da violência é importante para todos nós, porque o racismo, a discriminação racial e o preconceito são formas de violência. Quem devia estar aqui? Você é um racista, filho da puta. Olha, pode me chamar de racista, mas ofender a minha mãe, não. Ah!